Ó fonte da manifestação, alento da vida, Pai, Mãe do cosmo, origem nossa. Faze tua luz brilhar dentro de nós, para que possamos torná-la útil. Cria teu reino de unidade agora e ajude-nos a seguir nosso caminho. Movidos apenas pelo sentimento que emana de ti. Que nosso eu possa estar em sintonia contigo, para que caminhemos com realeza com todos os outros seres criados. Estabeleça teu reino de unidade agora. Que teu desejo e os nossos sejam um, em toda a luz, assim como em todas as formas. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo. Dá-nos o que precisamos cada dia, em pão e compreensão. Desfaz os laços dos erros e enganos que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos detenham, mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona. E não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento de ti. Nasce a vontade que tudo governa, o poder e a força viva de todo movimento e a melodia que tudo embeleza e de idade em idade tudo renova. Possam tua verdade, poder e canção, ser solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja.